Filadélfia, voando nas asas de Deus. Aos cuidados da Igreja Adventista Conservadora, aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, Judas 1, a Igreja Adventista Conservadora tem como base fundamental as Santas Escrituras. Somos Adventistas porque cremos na segunda vinda de Jesus, pessoal, visível, quando nessa ocasião a Igreja de Deus será arrebatada para o Reino Celestial. Cremos na lei moral dos 10 mandamentos, Êxodo 20, verso 3 ao 17. Somos abstinentes em nossa alimentação, Levítico 11. Celebramos a Santa Ceia com lava-pés, João 13. Praticamos o batismo por imersão, Mateus 3, 16. E em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28, 19. Cremos e recebemos o batismo com o Espírito Santo, Atos 2, verso 1 ao 20 e Atos 10, 44 ao 47. E somos conservadores, porque procuramos conservar a sã doutrina, abandonando o mundanismo, Hebreus 10, 39. Fique na sintonia deste programa e receba as bênçãos do Senhor Jesus em sua vida. É com muita alegria que, mais uma vez, volto aos estúdios da Rádio Filadélfia para levar até o seu lar, ao vivo, mais uma programação Mensagem Conservadora. Que a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja agora penetrando em cada coração neste momento. Com muito prazer, o seu irmão em Cristo, Edinaldo da Silva. E neste momento especial, como sempre, vamos àquela oração que Jesus nos ensinou. Curva sua cabeça, feche os teus olhos agora e vamos falar com o Pai Celestial. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos felizes porque Deus nos tem abençoado. Mais uma semana se passou e com muita saúde. E pela graça de Deus, mais uma vez estou aqui nos estúdios da Rádio Filadélfia para levar mais uma programação Mensagem Conservadora. E com muita alegria eu quero atender aqui a irmã Renata, que é a primeira participante de hoje, né? Acabei de receber um SMS dela. Ela diz: a paz do Senhor, irmão Edinaldo. Gostaria de ouvir um louvor com André Valadão, Milagres. Quero pedir à irmã Renata, lá de Canguçu, Rio Grande do Sul. Só nos diga uma coisa, irmã. Você está ouvindo a programação pelo rádio ou pela internet? Essa informação é muito importante para nós, né? Queremos saber como está chegando as ondas da Rádio Filadélfia. Então, você está ouvindo pelo rádio ou pela internet? Manda o SMS para nós, confirmando a forma como você está ouvindo a programação. Vamos ficar ouvindo André Valadão, hino Milagre. Quero dedicar esse louvor também para o irmão Cláudio, lá em Curitiba, que está ouvindo a nossa programação, né? Irmão Cláudio e sua família, e a sua esposa, enfim, a todos os ouvintes na sintonia da nossa programação. Música. Do Senhor Jesus. Ela tem que pedir desculpa à irmã Renata aqui, né? Pedi para ela mandar um SMS e não pude receber aqui porque a memória do meu celular está cheia, mas já excluí aqui. Se a irmã puder enviar de novo, é o SMS. Veio, mas não pude abrir aqui porque a memória do meu celular estava lotada. Já excluí metade das mensagens que tinha aqui. E agora, se a irmã puder mandar outra vez, né? Poder fazer esse favor para nós aí. Daqui a pouquinho tem Pastora Mauri ao vivo com mais uma mensagem poderosa que vai de encontro com as ansiedades dos vossos corações, ou dos nossos corações, né, dizendo assim. Mas enquanto isso, vamos ficar ouvindo a Mara Lima, Herói Sem Medalha, quero dedicar para os irmãos de Rondônia. Eu não posso esquecer aqui do irmão Santos, que sempre participa da nossa programação, toda a família dele, os irmãos Pedro, os irmãos de São Paulo, de todos os lugares. Não dá tempo de a gente falar aqui os nomes de todos, mas vai para todos que gostam desse louvor, especialmente para aqueles heróis que trabalham na obra de Deus, vai para o pastor Amauri, enfim, para todos que estão na sintonia, Mara Lima, Heróis Sem Medalha. poeira e suor. É mais um viajante em terra distante, mas não está só. Enfrenta qualquer batalha, já sabe quando é preciso, sua fé não falha, não, não. Enfrenta o sol escaldante, não teme nem mesmo um vulcão. Traz estampado no peito a força de um campeão, que aprendeu a transpor as montanhas. Vitória é sua façanha, é um gigante na fé. Aprendeu a transpor as montanhas. Vitória é sua façanha, é um gigante na fé. Que não tem medalha, mas sua história não dá pra esconder. Se Deus tem sua vitória, também o troféu que vai receber. Por levar a preciosa semente ao povo carente de vida e luz, vai trocar a cruz pela coroa e receber o prêmio das mãos de Jesus. Enfrenta o sol escaldante, teme nem mesmo um vulcão. Traz estampado no peito a força de um campeão, que aprendeu a transpor as montanhas. Vitória é sua façanha, é um gigante na fé. Heróis sem medalha, que Deus esteja abençoando a todos que trabalham na obra do Senhor incansavelmente. Vamos agora direto a São Paulo, de onde fala o pastor Amauri, trazendo o recado de Deus para os nossos corações. Alô, pastor Amauri. Alô, querido Edinaldo, a paz do Senhor para você, para todo o nosso público ouvinte querido, mais uma vez. Pastor, qual o tema da mensagem de hoje? Preparados para a vinda de Jesus. Tema maravilhoso, né? Vamos ficar em sintonia com Deus, para que Ele fale aos nossos corações com esse tema especial. Nesse instante, antes, porém, eu quero mandar meu abraço lá para o irmão Santo e também pedir ao povo de Deus que está ligado conosco, orar a favor da sua netinha, que tem um sério problema de saúde, mas acreditamos que o milagre de Jesus há de operar na vida desta criança. Então vamos orar a favor da neta do irmão Santo lá de Ouro Preto, com certeza Deus fará a sua obra. Vamos então para o texto básico de hoje, que está em Atos, capítulo 1, verso 11, que nos fala assim: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós é assunto ao céu, virá do modo como ouvistes, e louvado seja Deus. Preparados para a vinda de Jesus. Esta foi a mensagem dos anjos à igreja de Cristo, quando Jesus foi elevado aos céus diante dos seus fiéis discípulos. Contemplamos palpavelmente, de maneira inequívoca, os cumprimentos das palavras do Sagrado Mestre, prevenindo-nos quanto ao seu regresso glorioso para buscar o seu povo aqui na terra. Guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos e a devassidão moral são coisas tristemente corriqueiras que acontecem em nossos dias, não é verdade? A degradação moral é assustadora, cumprindo-se assim a palavra de Jesus, segundo a sua profecia inconfundível. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, disse Jesus. Não é? Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca, e assim aconteceu o dilúvio. Está em Mateus 24, 38. Amados irmãos, não é isso que nós contemplamos, amigos? O casamento hoje está maculado. Hoje, o casamento não tem mais aquele valor, aquele prestígio, como uma procedência divina. Homens e mulheres se casam abertamente e se separam, e assim quantas vezes se casam abusivamente, maculando este evento tão importante e tão sublime, mas que infelizmente se cumpre, não é? Digo infelizmente porque o fato que acontece corriqueiro em nossos dias, o casamento, dando-se em casamento, casando-se, assim de uma maneira corriqueira, sem valor, sem prestígio, sem respeito. A paciência de Deus está chegando ao fim. E a pregação do Evangelho se faz ouvir em todo o mundo, dando também cumprimento às infalíveis palavras do Sagrado Mestre. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Mateus 24, 14. Deus está trabalhando a favor do homem, através de advertências e sinais, e estamos chegando cada vez mais perto do fim de todas as coisas, embora o mundo, né, e muitos religiosos também não estejam preparados para o evento, para o grande encontro com Jesus Cristo que dar-se-á de forma universal. E nos fala a palavra de Deus aqui em 2 Pedro 3, versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Mas, infelizmente, os homens não querem. Deus é longânimo, ele é paciente, tem sido paciente, tem suportado o pecado da humanidade com paciência, dando mais um tempo, mais uma oportunidade. Deus tem o seu povo espalhado por toda a terra também, com a sagrada e espinhosa missão, e também sublime, de pregar o santo evangelho, o puro evangelho, preparando um povo escolhido que não tem conivência com o mundanismo e não será surpreendido na gloriosa vinda de Jesus. Não será surpreendido. Muitos ficarão decepcionados e até atemorizados quando se depararem com Jesus na sua glória, na sua vinda gloriosa. O próprio Deus profetizou a esse respeito, o próprio Jesus Cristo, melhor, em Mateus 7:22. Muitos daquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres ou maravilhas? Mateus 7, verso 22. Não é isto? Veja bem qual a resposta de Jesus a esta classe de religiosos. Então lhes direi abertamente, explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Haverá, portanto, uma grande decepção religiosa, e que mesmo reivindicando seus feitos, seus atos elogiáveis, não serão justificados. A salvação é coisa muito séria, é coisa seríssima. Não é de qualquer jeito como muitos pensam. Não é qualquer tipo de evangelho, porque existe um evangelho só, mas infelizmente existem evangelhos diferentes da sua origem, da sua base, conforme Jesus nos ensinou. Não serão grandes eventos, ou grandes acontecimentos, grandes feitos que justificarão a nossa salvação. Alcançaremos a vida eterna não pelo muito que fizermos, sim, mas por tudo, sim, por tudo que fizermos. Parece estranho Jesus dizer para certa classe de religiosos: apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Parece coisa estranha dizer isso, né? A um povo que se diz operadores de sinais e prodígios, dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas foi Jesus quem disse. O que é iniquidade? A Bíblia nos fala que iniquidade é pecado. E pecado é transgressão da lei de Deus, dos 10 mandamentos. Paulo foi explícito, foi claro em dizer: porque eu não conhecia a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás, Romanos 7, verso 7. Também o apóstolo amor, em sua carta, na sua primeira carta, capítulo 3, verso 4, diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. A lei de Deus será a base do juízo divino, com toda certeza. Nem todo o que me diz, disse o Senhor Jesus, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Está claro, aquele que faz a vontade do meu Pai. E esta vontade está claramente divulgada nas Santas Escrituras. E como dissemos a princípio, nós seremos salvos não é por muito o que fizermos, mas por tudo, tudo o que fizermos. Aproxima-se o grande dia esperado por todo aquele que faz a vontade do Pai Celestial. E a palavra de Deus está em Mateus 25, verso 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que se prepararam devidamente para o encontro final com Jesus Cristo não só contemplarão a glória de Cristo, mas participarão desta glória e recebendo aquela palavra gloriosa: vinde, benditos o meu Pai, aleluia. O povo de Deus tem características, sim, características especiais, conforme Paulo escreveu a Tito no capítulo 2, versículo 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Está aqui em Tito 2, verso 14, vou repetir: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Aí está, portanto, a advertência da palavra de Deus a todos nós que aqui estamos ligados nesta emissora. Vamos nos preparar para a vinda de Jesus, colocar nossa vida em dia, obedecer à palavra de Deus, à sua santa lei, todos os seus preceitos e estatutos, para ser um povo elogiado naquele dia e aclamado por Jesus, o povo de Deus na terra. E assim falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Chegamos ao término da nossa programação, mas ainda temos alguns minutinhos para oração. E nesse momento especial, nós vamos orar juntamente com o pastor para que Deus venha abençoar a sua vida, preparando-nos para esse grande e maravilhoso dia da sua volta. Pastor, com a palavra para a oração. Nosso querido Pai eterno, eu te louvo e te agradeço pelo privilégio de nos dar a palavra nesse instante. Senhor da glória, os ouvintes que ficaram sintonizados conosco, estão sintonizados até agora, estende para eles a tua bênção celestial, preparando cada coração, cada vida, para o encontro contigo, ó Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, esta programação, abençoa, Senhor, esta emissora, para que continue divulgando mensagens de vida eterna. Abençoa teu servo Edinaldo, e a sua postura, o seu trabalho, a sua labuta, a sua família. abençoa, meu Deus, a tua igreja. E nesse instante, entra com a tua providência em todo lar, em cada família. Repreende a enfermidade da netinha do nosso irmão Santo, lá de Ouro Preto, do Oeste. Entra com a tua providência e agora toca nesta criança, em nome de Jesus. Ó Pai amado, opera e abençoa teu povo e a tua igreja. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Se Ele permitir, nós voltamos no próximo domingo, a partir das 9:30 da manhã, com mais uma edição do seu programa Mensagem Conservadora. Até lá, na paz do Senhor Jesus, despede-se muito agradecido, seu irmão em Cristo, Diácono Edinaldo. Com santos arcanjos e com vós ora, os mortos morados, sepulcros para fora, Jesus breve vem nos buscar. Cristo que há de vir, virá, Ele não tardará. Sim, Jesus vem, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. Talvez voltará quando o dia feneça, ou em uma noite a luz resplandeça. Irmãos, esperai que Jesus apareça, Jesus breve vem nos buscar. Cristo que há de vir, virá, Ele não tardará. Se Jesus vem, aleluia, aleluia, amém, aleluia. Seu esplendor e a glória veremos. Do mundo então nós por fim sairemos. Assim grande gozo no céu fluiremos. Jesus breve vem nos buscar. Cristo que há de vir, virá, Ele não tardará. Se Jesus vem, aleluia, aleluia, amém, aleluia, amém. Filadélfia, voando nas asas de Deus.